Eu só liguei pra te dizer: eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara super grossa. Sai do show! Existe, acende, toca fogo o coração. Só de pensar nos seus beijos eu me rendo. Lá fora a chuva molha o meu corpo, a saudade pede pra ficar. Ontem eu sonhei com você, com o fui bobo amor, fui bobo amor, fui bobo amor. A paixão tá ligada a sofrer. Eu quero ver todo mundo, tira o pé do chão. Joga, eu só liguei pra te dizer. Diga aí, eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, se de graça para e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer: eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, se de graça para e me perdoa. Amor, você é a melhor coisa que existe. Acende, toca fogo o coração. Só de pensar nos seus beijos eu me rendo. Lá fora a chuva malha o meu corpo, a saudade pede pra ficar. Ontem eu sonhei com você, como fui bobo amor, fui bobo amor, fui bobo amor. A paixão tá ligada ao sofrer. Como é que é? Atende o telefone, amor. Ah, eu só liguei pra te dizer. Quero ouvir! Eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, se de graça para e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer: eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, se me graça vale, me perdoa. Joga em cima, é. Ontem eu sonhei com você, como fui bobo amor, fui bobo amor, fui bobo amor. Não importa a cara, se de graça para e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer. Diga aí, eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, se de graça para e me perdoa. Eu só liguei pra te dizer, eu te amo. Não importa a briga, não importa a cara, é. Eu só liguei pra te dizer, eu te amo. Não